tema de hoje é o poder da fé. Para quem tiver interesse, tem um capítulo no Evangelho que fala só sobre fé. Capítulo 19, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. É bom a gente ler porque tem muito mais informação do que aquela que a gente consegue passar nesse tempo. E é bom para a gente poder entender de uma forma diferente as palavras que estão aqui. E a fé, o que, que é a fé, se não é o acreditar em alguma coisa? Nós temos fé sobre aquilo que nós acreditamos. Mas para nós acreditarmos em alguma coisa, nós precisamos compreender essa coisa, para poder trazê-la e chamar aquilo de fé, para que ela crie raízes dentro de nós. Porque muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas no primeiro vento a gente deixa de acreditar, porque não havia solidez naquele conceito que a gente trazia. Fé é confiança, né? No momento em que eu acredito, eu passo a confiar. E nós trazemos uma relação da palavra fé bastante religiosa, porque quem muito falou de fé, e eu disse que está escrito aqui no capítulo, foi Jesus. Quando ele disse, né, que a fé transporta as montanhas, e explicou o que significava essas palavras. Então a gente entende a fé como algo religioso. Mas ela é bem mais do que isso, porque ele não nos disse, ele não criou nenhuma religião. As religiões se criaram em cima da palavra dele. Então, a fé, ela tem um sentido religioso quando ela nos diz para nós entendermos, compreendermos o que, que significa esse mecanismo da vida. Mas ela também tem um outro sentido, que é o sentido de acreditar, de confiar, principalmente nas nossas capacidades. Porque a fé sem atitude, ela é fria. Não adianta eu acreditar em alguma coisa e eu ficar sentado esperando que essa coisa aconteça. Eu preciso me movimentar, eu preciso fazer, me colocar ao lado daquilo que eu acredito para fazer com que isso realmente se movimente e aconteça. Porque quando a gente faz uma promessa, a gente simplesmente pede a graça e espera. E será que acontece? Ou será que aquilo que a gente pede, a gente começa a trabalhar em volta disso? Nem que seja trabalhar mentalmente, mudando o nosso fluxo de pensamento de um lado para o outro. Mudando aquilo que a gente entende. Porque daquele momento a gente começa a modificar toda uma estrutura. Então, pode até parecer complicado, mas não é. A gente faz isso a todo momento. A gente faz isso a vida toda. O que a gente tem que fazer é juntar isso e dar uma direção. Fazer com que a coisa tenha um sentido. Porque senão a gente fica atirando para todos os lados e não acerta em nada. Não modifica nada. Gasta energia, gasta tempo e as coisas não acontecem. Então a gente tem que direcionar. E a pergunta, né, no que nós acreditamos? No que nós temos fé? Nós acreditamos em Deus? Nós acreditamos em nós? Já perceberam que muitas das nossas dificuldades, elas vêm de uma auto-sabotagem que a gente cria? Porque nós não confiamos nem em nós mesmos. E nós dizemos que nos conhecemos. Nós não confiamos e não acreditamos nas nossas capacidades. Então, na primeira dificuldade, a gente desiste. A gente não leva à frente. É muito mais fácil a gente acreditar e confiar numa terceira pessoa que, às vezes, a gente não conhece, mas atribui a ela uma capacidade de resolver os nossos problemas. E isso não tem como acontecer. Só nós podemos resolver os nossos problemas. E se nós não acreditamos em nós, Será que nós acreditamos em Deus? Porque nós temos intimamente na nossa consciência a existência de Deus. Nós entendemos que existe um ser bem superior a nós e que é o responsável por tudo. Essa é uma das definições que nós damos a Deus. E nós dizemos que Ele, por ser Deus, Ele também é bom. Só que Ele é bom dentro dos nossos conceitos de bondade. Nós não conseguimos entender muito além do que nós entendemos como os nossos conceitos. E nós achamos que Ele é justo, mas também dentro dos nossos limites. Então, muitas vezes nós entendemos Deus como algo humano, porque nós nos revoltamos quando algumas coisas acontecem, nós não entendemos quando outras coisas acontecem, ou quando as coisas não acontecem como a gente queria que fossem. Então, a nossa fé nesse ser superior, ela fica abalada, ela fica sem chão, sem raiz. E aí, nas primeiras dificuldades, a gente se revolta. E a gente troca de religião achando que o Deus da outra religião é diferente. Deus é um, é único. É nós que temos que encontrar Ele. Não são as religiões que vão nos dizer como é que Ele é. Nessa questão das religiões, é o que se fala de fé cega, que muito tempo nos foi colocado algumas verdades que a gente descobriu que não eram verdades, porque não nos explicavam as coisas. E nós, numa posição bastante cômoda, nunca também fomos atrás dessas coisas. Se a gente pega hoje uma criança, por volta dos 4 anos de idade, 5, e a gente diz uma coisa para elas, elas vão perguntar por quê. Elas têm a curiosidade, elas têm a necessidade de entender e de questionar. E às vezes nós respondemos o que para elas? Porque sim, porque nós não sabemos, mas a gente sabe que tem que ser, tem que fazer. E ela nos responde, mas porque sim não é a resposta. E nós não temos argumento, às vezes, para debater com elas. Então, a gente manda que elas façam, sem argumentar. E elas obedecem, porque nós somos uma autoridade perante elas, porque nós temos a força física quando nós não conseguimos ter a força moral. Só que nesse caso é a fé cega. Nós não estamos plantando uma semente que crie raiz. Ela pode fazer, porque ela ainda está numa posição inferior. Mas ela não entende por que ela está fazendo. E sem compreensão, nós também não sabemos o que fazemos. Nós atiramos para todos os lados, na tentativa de construir ou de acertar alguma coisa. Então a fé, ela precisa ser compreendida. E quando ele disse que a fé transporta montanhas, a gente imaginava que as montanhas eram os morros que a gente vê por aí afora, aquela superfície, né, enorme. Mas talvez as montanhas que ele estivesse querendo dizer para nós, que nós precisamos ter fé para mover, seriam aquelas montanhas que nós trazemos dentro de nós, que são as nossas imperfeições, através dos nossos preconceitos, das nossas incompreensões, do egoísmo que tem raiz profunda dentro de nós e do orgulho que nos impedem de fazer tantas coisas. Através da fé, a gente tem a capacidade de entender a caridade e de executar a caridade, porque a gente sabe por que está fazendo. Através da fé, a gente tem a possibilidade de ter esperança, porque porque a gente entende que esse momento é um momento transitório e que lá na frente, esse mecanismo que é a vida, ele vai fazer a volta e vai chegar no ponto correto. Eu entendo que se eu plantar alguma coisa, eu vou colher essa coisa. E através desse entendimento, eu tenho a necessidade de fazer um plantio que seja bom. Porque eu não quero colher alguma coisa que não seja boa. Então a fé raciocinada, ela nos dá algumas certezas. Ela nos dá alguns caminhos, algumas luzes, como a gente diz, né, no fim do túnel, que nos permitem, mesmo que nesse momento não seja um momento bom que eu esteja vivendo, que eu esteja passando por várias dificuldades, através desse entendimento, eu sei que é um momento, que esse não é o todo, e que através dessa força que eu consigo suportar esse momento, eu consigo vislumbrar alguma coisa melhor. Se nós não tivéssemos um pingo, pelo menos, dessa fé, a gente já teria desistido de muitas coisas. Porque as impressões que nos chegam sempre não são boas. Mas por que que a gente continua insistindo, né? Porque nós temos fé. Nós acreditamos que ali na frente, não é lá na frente, é ali na frente, é logo adiante, as coisas vão ser melhores. Mas elas vão ser melhores através do nosso trabalho e da nossa atitude.